Os irmãos Ellison e Joninho, é talento puro ao seu dispor. Super Pop! Agora! O som que faz a galera dançar na chuva! Senhoras e senhores, um mundo cheio de possibilidades, feito de mil realidades. Hoje é a vez de cada um de vocês. Entre em seus sonhos e escreva sua própria realidade. Ellison e Juninho, e nós, comandando o Pop Live. É o show que faz a galera delirar. Live. Quando vai sobrevoar. Bora se ligar, meu águia de fogo! Então era isso, né, meu irmão? Então bora dar uma aquecida aqui pra galera. E curtindo na manha, na manha. Vai, Ellison! Nada pra ninguém também! Joga pra cima! Quem é do Flamengo? Quem é do Palmeiras, campeão? Quem é do Corinthians? Pô! Tei, Ellison pirou de vez! Pô! Tei, Ellison pirou de vez! De vez. O Pop é louco, o Pop é bagulho louco. O Pop é louco, o Pop é bagulho louco. O Pop é louco, o Pop é bagulho. Ninguém arreda o pé, meu irmão. O Pop é bagulho. Isso é o carinho. O Pop é bagulho. É o respeito. O Pop é louco, o... É a família Pop, Ellison. Aquece! Esse é aquecimento, Ellison! É aquele aquecimento que o jogador já tá pronto pra entrar em campo, mano! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Os águias chegaram! O águia chegou, o águia chegou. Já deu pra sentar poeira que o águia da Amazônia levantou! Agora a galera pode sair que a chuva passou! Esse Ellison é danado, meu irmão! Uau! Põe a mãozinha pra cima e grita! Hey! Oh! Sacode! Hey! Explode! Oh! Bora! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Não te preocupa, bora pra cima, assim, vai!

o barraco. Olha o barraco, como é que tá? Como é que tá? Como é que tá? Já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Já sabe o que eu faço lá no meu barraco. E aí, Patrick? Chão, Patrick sem nota! Boto o colchão no chão e te taco, taco, taco, taco, saco, taco, taco. Nossa, amigo Bolo, rei do peixe lá de Lituia. Aí, Bolo, Bolo. Ei, disse Juninho, é muita gelada nos pops hoje. Também Irã Belo, Taimara, Anderson da Ninja. E aí, o Denise Ré também. Só os casais apaixonados. Eu vou te Indoida! Indoida! Indoida é assim! Indoida tudo! Bora, bora, bora! DJ Alisson! Rebê! Rebê! Vamos pro Tom Alisson Carvalho! Da família Carvalho Pop! O Caio Daniel! O Abraão, o Filhote, o Betinho e o Rick Brandão! I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. E a nossa amiga Cristina Belém, Clenilson do Baratão da Construção, sempre recebendo a gente com o maior carinho, Cíntia Valéria, Simone, toda a família do Baratão da Construção, o Marcinho, a esposa, a Elisângela também, obrigado! Fucking superstars, feeling like a pop star. De ressaca amanhã, bota o bracinho pra cima. Só quem vai trabalhar de ressaca, bota o bracinho pra cima que eu quero ver. Quem é filho de Deus também, bota o bracinho pra cima. E quem não vai trabalhar amanhã, por favor, bota o bracinho pra cima aí que eu quero ver. Joga pra cima, joga, joga, joga, joga, vai! Patrocinadores da peça: NR Construtora, GPS, TV SBT, Top Saúde, Chácara Gonçalves, Gráfica toda a mídia, toda a mídia, toda a mídia, toda no pop, pop, pop. Joga essa mãozinha para receber as bênçãos de Deus em 2019. Dois, três, Alisson! Lá vai minha saudade, beber os Danone pra ver se a vontade de te ver some de uma vez da minha cabeça. Eu já tô vendo a sua de enxaqueca. Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, a comanda enchendo, os dedos tremendo com vontade de ligar. Já tô com medo de me rejeitar. Por quê, hein? Pra senhor. Nessa força que eu tô não dá. É só você pra. Fazia um tempão que não vi essa galera cantar assim, dessa forma. Lindo, maravilhoso. Dali de GLS. Fala que ainda sou o seu amor. Roger Smith, me ajuda pro. Oi, bebê. Ô, bebê, sinto falta de te vir aqui. Oi, sentando, quicando, beijando essa boca que é só sua. Igual você não achou nem na terra nem na lua. Jerry Smith chegou pra ajudar Humberto e Ronaldo. Atende o coração desse pobre coitado. Hey, Alisson, o meu amigo César, o Delson Móveis, tá toda a galera aqui com a gente, meu irmão. Agora! Não tô me reconhecendo, tô em casa em pleno feriado. É quando a mulher é sincera, ela não trai por nada. Ela realmente acaba com tudo. Até com as saidinhas. Mulher quando ama, meu irmão, ela se entrega de verdade. Escuta a letra aí, ó. Não tô me reconhecendo, tô em casa em pleno feriado. Até o garçom sentiu minha falta. Filipinho Catapulta tá na área. Aí, Sapinho! Eu só penso em você. Não é que eu esteja apaixonada. Eu tô falando sério. E aí, Wagner? Quero me... WG! Que... Tá na área, meu irmão. Tuma-te. Dormi de conchinha, nem pisar em festa. Deus me livre. Deus me livre. Bora, Galáctico, manda aí pra ver se eu melhoro. Deus me livre, mas quem me dera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu... Inclusive, Wagner, WG Saúde. Maior arquiteto dos sons domotivos do estado do Pará, do norte do Brasil. Nosso convidado hoje especial. E dia 15 de dezembro, o aniversário da empresa Pombino Palmeiraço. Alô, Wagner. Ele também, meu padrinho Garrincha, agora que eu vi ele, rapaz. O pioneiro dos automotivos do Pará. Galera do rock. Hello. Eu sei que eu tô em débito com você. Mas dia 15 a gente põe tudo em dia, se Deus quiser. Alô? Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar. Vamos sair pra tomar no bar, afogar as mágoas e depois se embriagar. Sim, e depois? Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar, cama redonda para poder namorar, porque essa noite vai ser nossa. Tá, mas primeiro... Me leve pra dançar, me chame pra namorar, sacode o meu corpo saliente. Me leve pra dançar, me chame pra namorar, sacode o meu corpo saliente. Rodo becos e viela, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixona. Aí joga a mãozinha pra cima quem tá feliz. Ela é da zona sul, vai! Paninha de olho azul. Manda chuva, São Pedro, pode mandar, não tem problema não. Só porque eu sou neguinho, moro no bar aqui. Mas dei a chave do meu coração pra... Joga lá! Hoje ela vem me ver, eu vou bater um anel pra... Se abaixar o som, vocês cantam comigo? Hoje ela vem me ver. Quero ouvir! Eu vou bater um anel pra ela. Vai, vai, vai! É assim mesmo! Se quiser casar, eu caso. Vamos brincar de amar somente. Amiguinho desgraçado. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. Vamos brincar. É o domínio! Somente eu e você. Deixa a velho. E neste domingo, Itamar da Teua! Alô, minha família que é maluca! Batidão estranha. mas não encontrei ninguém que tenha aberto. Nossa amiga Gina, do Regional Alisson Restaurante Top de Linha, lá de Salinas. Inclusive já está certo o Pop Live, dia 5 de janeiro. Festa na Vitória. Moro no bar aqui, mas é a chave do meu coração pra ela. Hoje ela vem. Da deputada Paula Gomes. Já 5 de janeiro em Salinas. Aí já viu, né, Galáctico? Terminando o sinal de folia, a gente desce direto pro sal. Seu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. Acho que agora vai, bora ver, bora ver, bora ver. Joga a mãozinha pra cima aqui agora, nossa águia vai voar. Vai voar, vai voar. Meu irmão, agora é com chuva ou sem chuva, Alisson. O banco virou. Subindo, meu águia de fora. Vai abrindo tuas asas, abre tuas asas, abre tuas asas, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, e dá-lhe picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada. O Pop Live chegou. O DJ Alisson chegou. Juninho Pop chegou. Vibra, vibra, vibra, vibra, vibra. Embraçado pra caraca e doido pra fazer amor. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. É o Alisson no tamborzão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Juninho Pop tamborzão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Mandinho pressão. Só é o Juninho no tamborzão. Toda bandida gosta de pressão. Bora, beijo! Bora, Domingo! Toda bandida gosta de pressão. DJ Alisson no tamborzão. Joga pra cima! Joga pra cima! Joga pra cima! Vai! Um, dois, três! Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. É o Alisson no tamborzão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Juninho, o Alisson. E agora, brother? Eu não aguento mais esperar isso de jeito nenhum, meu irmão. Pra cima, mano! É nóis! Mais uma vez, Alisson! Vamos juntos! Depois do aquecimento valendo! Vem pra cá, meu homem do fogo! Atenção, eu queria que todo mundo botasse as mãos nos céus assim, ó! Assim, ó! Assim, ó! Assim, ó! Assim, ó! Assim! E fizesse comigo! Um, dois, três, já! Yuri, eu queria você fazendo onda aí no palco mesmo, mano. Mostra as novidades cênicas do Águia. É no palco, é no palco, é no palco. Sabe por quê? O Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou. O Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou. Yuri, Yuri, Yuri, lá no palco mesmo, lá no palco mesmo. Prepare e faz aí no palco que você sabe fazer no circo. O que você sabe fazer? Solta fogo! Solta fogo, mano! Agora faz acrobacia com isso aí, mano! Prepara! prepara. 5, 4, 3, 2, acrobaticamente! Chegamos! Eu queria aqui as asas, as garras, subir! Então prepara, porque agora o bagulho vai doidar! Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Sobe lá no águia, sobe lá no águia. E a galera aqui da frente, aqui. E a galera aqui do lado, endoida. Olha o Wellington, senhor! Sem muita paradinha, é muito som e muita emoção! E aí, Maninho? É assim que se faz, é? Então eu queria pedir pra galera botar a mãozinha pro céu, assim, ó. Assim, ó. Como quem pede, papai do céu. 2018 não foi muito bom financeiramente. A gente sabe que foi um ano apertadíssimo. Mas a gente tá com fé que vem um governante aí que mude a história. E que se não mudar financeiramente... Mas que não falte saúde para nenhum de nós. Que não falte o nosso pão de cada dia na nossa mesa. É isso que eu desejo para vocês. Então, libera! Esse é o Super Pop Pop Zoom. Você partiu meu coração. Isso pra todos, não quero mais. Não servia pra você. E de mão dada me mandar. Agora mesmo sou. O jogo virou. Como esse mundo gira. Como isso não contou. Não contou que pudesse mudar. Que viria a me amar. Negão, gata puta! Cadê o pau do golfe, negão? É que a minha família acaba nunca também! Já passou? Dá um beijo na primeira dama aí, meu irmãozão! Bora! Agora vai sofrer na minha mão. E o Dudu acaba nunca! Meu amigo Gorgelson! Gorgelson! Um abraço! Vambora! Bota a luz em mim! Cadê minha ribalta daqui? Bota a luz em mim! Vai! Vai, meu águia! É o baile do showman que tá dando o que falar! Joga as tuas mãos pro ar. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, E a rapaziada da Malharia, JN de Augusto Correia, eles estão mal falando esse som, maninho! Live! Meu amigo Jorielson! Barato da construção, meu parceiro Bruninho Galáctico do posto Marujá. Você é Augusto também, Ellison, quem mais, maninho? Me diz, me conta, me bota aí, atualizado, maninho. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, e a... aumentando. Explode o bagulho. Esse pop é uma loucura. Dançando, dançando, sacudindo e dançando, dançando. Ai, Duda! Você não precisa provar nada pra ninguém, meu irmão. Você é o Duda do pop, pô. Peraí que eu tô ouvindo o som do metrô lá do outro lado. Quem tá ouvindo o som do metrô, bota a mão pra cima aí. Galera do metrô, gente boa também pra caramba. E ele sempre bota a festa aqui na nossa frente, dois anos, são duas festas bacanas. Mas o Alisson Proi pra endoidar, meu irmão! Humildade, isso é respeito pelo próximo. É isso que vale, Sidney Martins. É por isso que o Sidney é esse de Super Pop. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim. Essa saudade que sinto aqui, eu não aguento aceitar que acabou. Quem sabe canta, quem sabe canta, quem sabe canta. Aquele sentimento, orgulho de momento. Não puxa, Alisson, puxa aí, mãe, puxa aí. Só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me falou. Ainda tenho seu nome em mim. Também tenho seu nome em mim. Escrito numa tatuagem. Gente, amor. Eu queria saber quem é que vai pro aniversário da família Pop dia 15 em Belém do Pará. Vai ser assim, Alisson, como é que é? E nessa batida, nessa batida, mais uma novidade. A Luz Miranela, Douglas. Ó, ó. É segredo. Diz. Mas veio você. João Gatu. Canta assim, ó. Vou. Na rua. O quê? Que eu podem pelo que vou, mas tu agora a asa vai subir, subir, subir. Atenção, atenção, Alisson, apaga tudo que já tá tudo mirado à luz, apaga tudo. Vá. Vamos virar o baile! Asa vai subindo, subindo, subindo, subindo, subindo, subindo, subindo, subindo, subindo, subindo, subindo. Águia de Fogo Super Pop Live com suas garras afiadas. Olha as garras afiadas, o águia! Agora vamos decidir as minhas garras! Águia de Fogo! Águia de Fogo e suas garras afiadas! Águia de Fogo Super Pop Live com suas garras afiadas! E vai descendo! Prepara, Emerson! E faz assim, ó! Faz a garra! E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. Primeiro lado! Que louco, tio! Mete suas bicadas pra passa. Galera da direita aqui, ó! Bicada! Malha bicada! É assim, bicada! Era isso que vocês queriam! Eu avisei pra não mexer com o águia! O meu águia ele tá furioso! Agora senti a pressão da bicada! Pode tentar atropelar! Não cai não! Não cai não, porque no pop é só pressão! É pra vocês agora! O caminho vem voando, o Emerson na pressão. Nandinho tá chegando, é o pop em ação. Da cerveja aí, o whisky Red Bull. Quando bater na mente, a cabeça faz um boom. Ela falou pra sua mãe que ia ficar em casa. Pulou a e a cabeça faz um boom. Ninguém sabe, ninguém viu. Fogo no teto, acende o pavio. Amiga sua louca, ninguém sabe, ninguém viu. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. Bora mexer esse! E aí, Alisson! Só pra gelar um pouquinho mais a cerveja. Meu amigo Tito Tavares, ele hoje, ao lado da sua gata Aloma, seu novo amor, libera! Que eu não gostei desse grito, porque na verdade toda aparelhagem toca essa música. Aí como todo mundo toca, fica sem graça, né, bicho? Aí o Alisson prepara mais uma. É cocada boa, não é? É cocada boa. Bora, Alisson, prepara aí, maninho! Mais uma vez! 1, 2, 3, vai, maninho! Melhorou, mas deixa ela pra lá, não mexe com ela, porque a parada é essa aqui, ó! Oh! É cocada boa, não é? Bora, maninho! É cocada boa, não é? É cocada boa! Agora sim, apaga tudo, pô, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo e começa a putaria. Com ele pé, baile de favela na Marconé. Na São Rafael é baile de favela. E os menor preparado tudo pra dançar com ela. Vai Elisa Maria é baile de favela. Invasão é baile de favela. Nas casinhas hoje tem baile de favela. E os menor preparado tudo pra dançar com ela. Vai, ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu com o Alisson, que mostra talento. Vai começar, vai. Agora eu sou assim, agora eu sou assim, vai. Saci, saci, saci. Deus é o saci, Deus é o saci, vai. Minha equipe acaba no lugar. Minha equipe acaba a bunga de Augusto Corrêa. Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Bloqueia tua cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, bora, bora, bora, bora, bora. Não vem de confiança. Não vem me rotular. Não cabo em caixa direito. Me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça. Só quem quer que eu tá, canta essa porra, vai! Eu quero que tu vá! Pode crer, pode crer. Hoje já se viu, hoje eu tô tipo tolerância zero. Eu quero que tu vá! E venha uma de cada vez. Parabéns no lindão, por casa do 006. Ajuda o cara, meu irmão. Vai, faz a filha e vem uma de cada vez. Vai, faz a filha e vem uma de cada vez. Vai, faz a filha e vem. Meu patrão Edinho Regional, hoje sai, papai, beleza. Tá suave, vem novinha, perder tua vida. Ele também, o Edivaldo, chefe de cozinha. Restaurante número 1 de Salinas, de Salinas. Safadinha, perder sua vida. Safadeza, sacanagem. Muita sucesso, vou socar a cara pra separar. E se você pisar. Mas chegando no baile funk, ela é a sensação. O shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Que babatão, babatão grandão. Que babatão, babatão grandão. Que babatão, babatão grandão. Que babatão, babatão grandão. Que babatão, babatão grandão. Que babatão, babatão grandão. Na festa do Jerry Smith é o verdadeiro Fudus. Na festa do Nando DK é o verdadeiro Fudus. E nossa, ai. Aí. Nossa, que absurdo. Nossa, nossa, que absurdo. Tá com rabetão, com força, com força, com tudo. Tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com. E aí, meu amigo César, da barbearia JV também tá aí com a gente. Fala o meu amigo Delson Móveis. Alô, Kennedy, você é a primeira dama também da O maior tumulto é o Jay Smith, Nando DK no fluxo. Nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa, nossa. Meu parceiro Giovanni não bebe, homem da cerveja. Meu parceiro Tássio, alô, meu primo Tássio. De Bragança, meu irmão. Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E o